já começaram a trabalhar nesta segunda-feira na Assistência Básica de Saúde de Foz do Iguaçu os 8 profissionais médicos de Cuba contratados através do programa Mais Médicos do Governo Federal. Na última sexta-feira, eles haviam recebido das mãos do prefeito Reni Pereira o registro do Ministério da Saúde para poder trabalhar. Os profissionais atuam nas unidades básicas de saúde, conforme explica o prefeito. Todos eles para as unidades básicas de saúde, para os bairros de Foz do Iguaçu, onde estavam faltando desde que nós assumimos a administração, nós tínhamos dificuldade de médico para fazer essa atenção básica justamente nas unidades básicas de saúde. Então hoje todas estão atendidas com atendimento médico. Com a chegada dos 8 cubanos, sobe para 22 o número de médicos contratados para Foz do Iguaçu através do programa do governo federal. De acordo com o prefeito, os novos profissionais irão ajudar a acelerar o processo de implantação das novas unidades de saúde que estão sendo construídas. No início do ano, todas serão abertas e serão implantados mais alguns serviços em algumas unidades também. Então, na verdade, a partir da chegada desses médicos, a gente pode planejar. E já temos um reflexo positivo, principalmente em pessoas que muitas vezes procuravam diretamente unidade de pronto atendimento, a UPA, e não iam na unidade básica de saúde. E com isso nós podemos implantar plenamente o nosso objetivo, que é humanizar a saúde. E as pessoas que vão num posto de saúde, muitas vezes elas não estão doentes, mas elas foram buscar a atenção do médico. E isso está sendo agora permitido se dar em todas as unidades de saúde de Foz do Iguaçu, dar esse atendimento. Reni conta ainda que o município pretende contratar mais 5 profissionais para atuar no sistema de saúde municipal. Estamos tentando trazer mais para ter até um fluxo de férias, muitas vezes, mas com esse número já é possível atender 100%, mas nós estamos pleiteando mais alguns médicos também para Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz.